coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina que vem e que passa, um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinha? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Mas se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo. Sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.